Olá, eu sou o Richard Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um Failcast. Hoje eu tô aqui com... E é legal que ninguém falou, mas aqui é o Elenilson e eu acho que a SpaceX devia fazer um crowdfunding pra mandar as pessoas pra Marte. Meu nome é Lucas e se o Homem de Ferro existisse, o nome dele seria Elon Musk. Meu nome é Sérgio Sacani e, na verdade, o Homem de Ferro foi inspirado no Elon Musk. Como assim? Bem melhor. O Robert Downey Jr. fez um laboratório com o Elon Musk antes de gravar o Homem de Ferro. É pior que a verdade, né? É, pode ser. Eu realmente não sabia disso. Eu acho que eu já li isso em algum lugar. Isso é verdade ou vocês estão dizendo? É verdade. Eu sabia que ele tinha feito um laboratório com algum milionário desses aí. Com o Elon Musk, o Robert Downey Jr., antes de gravar o primeiro Homem de Ferro, né? Ele pediu pra fazer um laboratório com o Elon Musk pra meio pegar os trejeitos e tal, pra tentar ser aquele cara meio nerd milionário, né? Que o Elon Musk é. Então ele não, passou um bom, tempo melhor, com o Elon Musk. Melhor, Sérgio. Nerd, milionário e bem vestido. É. Milionário não, né? O pessoal até brinca comigo que eu chamo ele de milionário, o pessoal fala ele é bilionário. É diferente. É, então o Elon Musk não é o Tony Stark da vida real. O Tony Stark é o Elon Musk da ficção. Exatamente, é isso aí. Caralho, mind blowing agora. Então, quem se acha mais preparado pra falar quem é Elon Musk? Você, se vira aí, filho. Eu apresento, eu falo. Então, agora a gente vai falar quem é o Elon Musk, mas... Quem é o Elon Musk? Aí você fala, desgraça. Vai logo, se vira. Ah, sei lá. A colinha da Wikipédia, não sei se está certo. Aqui, ó. Ah, começa, se tiver errado, a gente bate. O Elon Musk é um empresário sul-africano que atualmente mora nos Estados Unidos... E ele se mudou pra lá porque ele queria morar num lugar onde a tecnologia e as invenções fossem valorizadas e tal. Ele é um dos criadores do PayPal, o fundador da Tesla Motors e da SpaceX. E é o cast de hoje é sobre ele. Pô, cara, você parece que você leu realmente uma pauta, assim, cara. Mas eu li a pauta. Eu tenho certeza que ele leu. É, mas o legal de falar do Elon Musk, antes de chegar nisso tudo aí que ele foi... Eu acho que o legal é falar, quando ele era adolescente, né, ele era um programador. Então, era verdade essa história que ele construiu um próprio videogame quando era criança? Isso, verdade. Ele é um cara que, é isso mesmo, ele é totalmente, praticamente em quase tudo que ele fez na vida dele, ele é autodidata. Ele estudou tudo sozinho pra poder fazer. Então ele fez, a primeira coisa que ele fez foi um videogame, né, ele construiu um videogame, depois ele vendeu o videogame, depois que ele entrou... Que hoje é conhecido como Xbox, pra quem não conhece. Caralho. Aí depois, na verdade, ele montou uma empresa, né, na época que explodiu aquelas .com, né, teve uma época aí no mundo que todo mundo queria montar uma empresa .com, né, foi o boom desse tipo de empresa. E ele montou uma empresa... Foi no início dos anos 2000, né? Isso, no início dos anos 2000. E essa empresa depois, na verdade, ela foi comprada pelo PayPal, né? Na verdade, duas empresas se juntaram e montaram o PayPal, onde ele foi lá, um cara super inovador com as coisas que ele fez e tudo mais. Então... Só... Desculpa te interromper, mas então ele... Não necessariamente ele foi o fundador não, do PayPal. Não, ele participou só. O resto não, do pessoal. Não, ele não foi o fundador do PayPal. Ele era fundador... Ele era fundador de uma outra empresa e duas empresas se fundiram para formar o PayPal. E uma das empresas era a empresa que ele era dono. Nesse lance desse boom aí que teve no início dos anos 2000 das .com, então existia muita fusão dessas empresas e tudo mais. Só que uma coisa que é legal de falar, e acho que é por isso que nós estamos aqui conversando nesse cast, é que o sonho dele desde sempre foi ir para Marte. Ele tem o sonho pessoal dele de ir para Marte e não só dele ir para Marte, mas dele fazer com que qualquer pessoa possa fazer uma viagem espacial. Então ele tem... Ou seja, ele é amigo do Matt Damon, né? Isso. Olha, uma coisa é, um dos meus sonhos pessoais é ir pro espaço. Agora só falta todo o resto pro seu próximo Elon Musk. Exatamente. Maravilha. Isso aí. Mas aí é só correr atrás, porque ele foi do zero pra construir a SpaceX que ele fez, né? Tem várias histórias, né? Ele... A primeira ideia dele nem foi ele construir um foguete. Ele foi pra Rússia pra comprar antigos foguetes balísticos lá que a Rússia tinha. Ah, e é, ele ia pegar esses foguetes. Ele ia pegar esses foguetes depois e ia modificar os foguetes pros foguetes virarem o foguete da SpaceX. Só que lá na Rússia aconteceu muito problema. Os caras não quiseram vender o foguete pra ele. Tem até um fato interessante. Quando ele tava na negociação com os russos lá, ele tomou uma gusparada na cara dos russos. De verdade. Os russos ficaram o pé da vida, porque o Elon Musk, ele tem vários desses gênios aí que a gente conhece, né? A gente pode citar a meia dúzia, né? Inclusive aí o Steve Jobs e tal. Esses caras, o temperamento deles não é muito fácil. Então, não só com os empregados, a convivência dele social não é o melhor que ele tem, né? Nenhum desses. Tem vários aí que a gente conhece, né? Aí, você sabe o que SpaceX parece, cara, olhando assim? Parece o nome de site pornô, SpaceX.com. Por quê? Enfim. Continua com a história. Olha só, tem cara, todo site pornô tem um X no nome. Xvideos, SpaceX, XNXX. É incrível, cara. E SpaceX, tipo, espaço X, parece. E as empresas do Wake também tem, né? Tinham, pelo menos, né? É. Daí você vê de onde ele tava planejando mandar os negócios dele. Será que o Wake não se inspirou no Elon Musk? Não, existe essa história, entendeu? De tudo colocar o X, é verdade. Não se inspirou existe no Elon a história Musk, de. Né, cara, praticamente. É, todo mundo se inspira no cara. Não é difícil, né? É, não é difícil. O problema é quando o cara resolve se inspirar pra dar nome de empresa. Se bobear, Xvideos é por conta do SpaceX, cara. Você tá forçando, né? Aí tem que ver a história, né? Pra ver quem que veio antes, na verdade, né? A SpaceX, se não me engano, ela foi fundada em 2002. Foi o primeiro grupinho de pessoas lá que ele juntou e formou a SpaceX. Mas eu tava falando, então, né? Que ele foi pra Rússia pra comprar os foguetes, deu um rolo lá, os russos cuspiram na cara dele, cuspiram de verdade. E aí ele ficou pé da vida... Veio embora para os Estados Unidos, e aí foi quando ele decidiu o seguinte, cara, quer saber? Se eu. Aí voltando lá no começo da história dele, né? Que a gente falou que ele criou um videogame, ele construiu um videogame, e quando ele era criança, adolescente, assim, ele chegou meio que à conclusão de que tudo que ele tinha, que ele queria fazer, era melhor ele construir do que ele pegar e comprar alguma coisa e adaptar, ou comprar alguma coisa pronta, quebrar e montar com várias peças. Então ele falou: quer saber? Eu vou construir o foguete. Vou fazer isso. Foda-se. É, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, porque dos outros não dá certo. Eu acho que é mais que isso. Eu posso estar super especulando a personalidade do cara, mas uma frase que eu acho interessante é que você não terceiriza o conhecimento. Você terceiriza a sua operação. Então, o que eu posso imaginar? Eu acho que como cara... É mais fácil pra ele entender fazer as coisas do jeito dele do que ele tentar perder tempo compreendendo dos outros e que não vai ser exatamente como ele quer. Tem um pouco a ver com essa questão desses gênios que você tava falando do... Por exemplo, o Steve Jobs, que ele também tinha uma questão de colocar muito o dele nas coisas. Eu sinto um pouco disso no Elon Musk, vocês não? Com certeza. Cara, você falou dessa coisa da operação... Pegando outro exemplo de outra empresa que ele formou, que foi a Tesla, que na Europa tá bombando, que são os carros elétricos. A bateria, porque um dos problemas dos carros elétricos que sempre teve foi que a bateria dos carros eram ineficientes, assim, não tinha um bom desempenho comparado com carros, né, motor a diesel e tal. E o Elon Musk, ele queria o objetivo de criar um carro elétrico que tivesse um desempenho tão bom, ou até melhor, do que um carro... a diesel, e ele junto com a Philips criaram uma bateria, né, o foco era a bateria, uma bateria que tivesse um bom desempenho, e essa bateria, assim, está sendo revolucionária, porque os carros são carros que têm desempenho fodidos, são carros super bonitos. Eles até, e tem carros, cara, que tem uma capacidade de atualização. E, por exemplo, é como se fosse um iPhone, cara. O carro atualiza e ganha recursos novos. Como teve um modelo, não sei qual foi, eu acho que foi o modelo S, que ganhou uma atualização que o carro dirige sozinho. Não sei se vocês viram isso na internet. Isso mesmo. Simples. É o carro autônomo que ele tem. É isso mesmo, exatamente. E tem outra coisa, né? Ele, nesse ramo de energia, ele também é muito famoso porque ele tem uma empresa muito grande de energia solar. Ele está construindo a primeira cidade totalmente movida a energia solar lá nos Estados Unidos. Tá? Então ele tem essa questão aí da energia e tudo também muito voltada. É muito importante isso aí dele. Ele apanhou muito no começo da Tesla também. Ninguém acreditava, igual você falou, né? Que, como que eu vou andar num carro elétrico, um carrinho que anda a 30 por hora, ninguém vai querer, né? E na época lá também, não sei se vocês lembram, mas existia até aquela ideia de construir estrada, uma estrada diferente para o carro elétrico, porque o carro ia recarregando na estrada e tal. Ia ficar um negócio totalmente inviável, né? E aí ele falou, não, cara, a gente não pode fazer isso, tem que desenvolver uma bateria, e aí essa é a história mesmo. Foi atrás de desenvolver uma bateria potente, com autonomia, que pudesse recarregar e tudo, e a Tesla tá aí. Hoje já tem tudo que é tipo, quase tudo que é tipo carro, tem Sedan. A única questão desse carro aí é que, além disso, o cara me fez um carregador, uma versão gigante do carregador da Motorola lá pra carregar os carros, poxa. O negócio lá carrega o carro em uma hora, mano. Você tá maluco? O meu celular não carrega em uma hora, cara. Sim, o seu celular não carrega em uma hora, ele carrega um carro em uma hora. Você tem noção do que é isso? Olha o tamanho daquela gingonça. Porra, mas é que tudo um que ele faz... Ali, ó. Ele bota um Pikachu, o Pikachu fica ali dando a bateria no carro. Mas aí daqui a pouquinho, quando a gente falar mesmo dos foguetes, tudo que ele faz, ele pensa, né, ele pensa fazer um negócio inovador, mas um negócio também que funcione e que tenha acesso. Não adianta o cara pegar e falar assim, não, pra você ter um carro elétrico, você vai poder andar na estrada... Elétrica. Tal, porque aquela estrada é a estrada elétrica, porque ela carrega. Isso aí não faz sentido nenhum. Vai mudar todas as estradas do mundo. Outra coisa, se você fizer uma bateria que vai demorar uma semana pra carregar, quem que vai querer comprar um carro desse? Só vão poder usar ele uma vez por semana, vai andar pouquinho, vai andar devagar. E a bateria dura bem, né, cara? Dura não. Agora tem os caras... A Tesla agora tá disparada aí, não tem, ninguém pega mais. Uma coisa legal do. Uma coisa legal do Elon Musk nesse sentido é que, como eu falei, ele tem ele vai atrás no sentido de remoção de problema. Ele não contorna o muro, ele tira o muro do caminho mesmo. No sentido do quê? Por exemplo, o caso do problema do carro elétrico é, não, a gente pode contornar um muro aqui, fazer uma estrada. Não, cara, gente, isso não vai dar certo. Vamos resolver o problema. O caso da SpaceX é similar. Ir pra Marte é caro? É caro ir pra Marte. Mas ele quer baratear isso pra $200,000. Esse é o problema de ir pra Marte. O principal problema é um problema de recurso. Ah, não, mas você tem aquela questão de, eu vou pro... Eu vou ter raio solar, o tempo que os caras vão ficar no espaço, são outros problemas também. Mas a verdade é que se for muito caro, ninguém vai ir. Porque o projeto fica inviável desde o começo. Uma coisa interessante sobre o Elon Musk é que em todos os projetos que ele está envolvido, ele sempre está tentando cuidar do meio ambiente ou um meio de salvar as pessoas, que é, por exemplo, o backup da humanidade em Marte. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa parte dele de tentar trazer energia mais limpa, de tentar salvar as pessoas, assim. Se ele não fizer igual um livro que chama Asilo, que é enterrar toda a humanidade debaixo da Terra e deixar lá... como backup, tá tudo bem, cara. Mas assim, é uma responsabilidade social, vou ser sincero, tem duas coisas importantes nela. Primeiro, ela serve como um meio de você divulgar o seu trabalho. Porque, querendo ou não, as pessoas gostam de pessoas engajadas socialmente, que se preocupam com o planeta. Isso é algo que, como dá pra dizer, pega bem. Não dizendo que ele faça por causa disso, mas assim, é algo importante pra uma empresa. E mostra também que a pessoa ela tem um pensamento futuro muito diferente do que você via de empresários ou de magnatas de anos atrás, que se preocupavam muito mais no imediatismo do que em proteger uma geração que ele talvez não faça parte. É, ele mesmo falou durante a última apresentação dele, que foi no IAC, quando ele apresentou o projeto lá de colonização de Marte, que... Por que ele estava fazendo aquilo? Ele falou que não era para salvar a humanidade, mesmo porque ele acha que não vai precisar, entendeu? Mas se precisar, ele tem uma saída para apresentar quando for preciso, entendeu? E outra coisa também, né, em tudo isso que ele faz, a ideia dele é tentar propagar, a mostrar, digamos assim, incentivar crianças e tudo mais, de que a pessoa pode seguir por essas áreas de tecnologia e tal, que é muito legal. Isso ele fala em várias entrevistas que ele já deu, ele deixa isso claro. Então ele tem essa vontade mesmo de compartilhar o conhecimento dele, de fazer com que as pessoas gostem tanto da energia solar, carro elétrico ou do espaço, e ele tem essa meio que missão aí que ele fala. Tanto que ele, se não me engano, ele não sei se ele abriu ou se ele só... capitaliza vários, em torno do mundo todo, vários projetos de ciências em escolas, em faculdades. Ele bota dinheiro atrás. Ele bota dinheiro atrás. Isso. Uma questão curiosa. Ele trabalha muito sempre com fonte renovável de energia. Qual que é o posicionamento do mercado clássico de energia com relação a eles? Alguém aqui já parou pra olhar isso? É uma dúvida sincera. Cara, eu já estudei porque ninguém gosta. Eu faço publicidade, né? E uma parada que se fala muito dentro do mercado é sobre energia limpa, né? Energia renovável, porque realmente os recursos, eles são escassos, sim, eles têm um limite, e se continuar do jeito que tá, não vai durar como as pessoas acham que vai durar, sabe? E muitas empresas, né, elas usam o famoso greenwash, né, que é o que eles chamam de lavagem verde, que é fala que faz coisas limpas, renováveis, mas por trás do pano não faz porra nenhuma. E a empresa, o Elon Musk, tem uma visão muito mais de realmente usar energia limpa, porque, cara, energia limpa não é só questão de ser bonito, ser bom pro planeta, é porque futuramente vai ser a energia mais barata, né, porque como os recursos vão ficando cada vez mais escassos, vão ficar, o petróleo, essas coisas vão ficar mais caras. Então, você sendo produtor da sua própria energia, digamos assim, você não vai ficar dependente de terceiros ou de empresas de petróleo para suas negociações, né? Tanto que quando tem alta do petróleo, baixa do petróleo, você vê aí que o mercado totalmente muda, né? Porque tudo depende do petróleo. E eu acho que é isso, minha visão. Uma outra coisa... Eu te ouço, cara, porque eu trabalho com petróleo. E do jeito que tá o petróleo, tá terrível, porque ele tá muito baixo. Tomara que ele aumente. Não, mas o Elon Musk, ele tem um negócio que é o seguinte. A história da SpaceX, ela começa mesmo quando os Estados Unidos, em 2011, os Estados Unidos aposentou os ônibus espaciais, certo? Ah, sim. Uhum. Era o único jeito de levar o homem pro espaço e tal, era... E não só homem, mas carga e tudo era com os ônibus espaciais. O único veículo que acoplava na estação espacial era o ônibus espacial e tudo mais. E no começo dos anos 2000, os Estados Unidos anunciou que em 2011 ele iria encerrar com o programa dos ônibus espaciais. Por vários motivos, econômico, porque é muito caro, caríssimo, e por motivo de segurança. É só lembrar dos acidentes com a Columbia e com a Challenger. Quando os Estados Unidos anunciou isso, o Elon Musk falou assim: caramba, então eu vou mesmo abrir uma empresa espacial. Porque os Estados Unidos, quando ele anunciou isso, ele começou a surgir no governo americano a ideia de tirar o monopólio governamental desse lance de ir para o espaço. E eles viram que só com a parceria, digamos, que todo mundo fala aqui no Brasil, todos os candidatos, só com a parceria público-privada é que seria possível ratear, digamos assim, não só os custos, mas os riscos também. E o governo americano então abriu isso aí para várias empresas. E quando o Elon Musk soube disso, ele falou: caramba, é isso mesmo que eu vou fazer. Então eu vou começar, eu vou atrás, eu vou montar o meu foguete, eu vou fazer de tudo, vou propor para a NASA e vou mostrar para a NASA que eu sou capaz de levar carga primeiro para a estação espacial e depois, no futuro, levar astronauta também. Quando ele propôs isso, só lembrando que a Tesla, essas outras coisas dele, já meio que já existiam. Uhum. O Congresso americano começou uma campanha totalmente contra ele. Porque boa parte dos congressistas americanos, eles não queriam que abrir esse space business que tem hoje para as empresas privadas. Eles queriam manter isso governamental. Tanto que tem uma coisa clássica que aconteceu, que dois astronautas americanos, entre eles o Neil Armstrong e o Eugene Cernan, dois caras top, dois caras são considerados heróis nos Estados Unidos, eles foram no Congresso, o Congresso chamou eles, deu lá horas para eles falarem, e eles ficaram horas e horas metendo pau no Elon Musk, com tudo. Porque não podia, porque esse negócio de empresa privada no espaço não pode, porque não vai dar certo e tal. Tanto que o Elon Musk, nessa época, ele entrou quase que numa depressão muito grande, porque ele tinha, principalmente o Neil Armstrong, era um herói para ele. E isso foi muito difícil para ele, E foi muito difícil para ele ouvir de um cara que ele tinha como herói, o cara metendo o pau nele. Não se sabe. Rapidinho, Richard, imagina o jovem nerd fazer um vídeo falando assim: sabe o Richard Ribeiro? Aquele merda. Melhor exemplo. É mais ou menos essa vibe aí, cara, pra você ter uma ideia. Tô ligado. Não, mas é bem depressivo você ouvir o seu herói falar mal de você. Por vários motivos. Principalmente, se você acredita que ele tá errado, porque você quebra a ilusão. E o outro, porque se ele tiver certo, é um choque de realidade. Exato. Porra, cara, eu bateu o filho. Eu imaginei o Silvio Santos falando mal de mim. E aí, nessa época aí, foi nessa época que ele tava com os foguetes, que ele chegou pra NASA e falou assim: então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz de mandar o foguete pro espaço. E aí tem essa famosa história aí, né, que ele só tinha quatro, né, e começou tudo a dar pau, a explodia no ar, explodia não sei aonde, até que ele conseguiu no último lá, ele não tinha mais dinheiro nenhum, ele colocou 100 milhões de dólares do bolso dele na SpaceX para poder construir os foguetes e provar pra NASA que era possível levar carga pro espaço. E aí foi quando ele conseguiu voar. E a NASA, a partir daí, fechou um acordo com ele de 1,2 bilhão de dólares para ele fazer 12 viagens para a ISS. Fora isso, ele começou a voar o foguete dele, levando também satélites de outras empresas. Tá? Então ele... Por que isso? Porque aí ele começou a desenvolver o famoso aí que a gente conhece, o Falcon 9, né? Ele abriu uma pequena transportadora espacial. Exatamente. Logística espacial do Tio Musk. Uma grande pergunta é que assim... Na verdade é uma pergunta, acho que é uma coisa que é interessante falar. Os foguetes deles, eles se diferem dos foguetes tradicionais da NASA e de outros programas espaciais ao redor do mundo. Eu acho que é interessante a gente tentar entrar nisso. É mais ou menos, né? O foguete dele, ele tem vários foguetes, né? Começou lá com Falcon 1, Falcon tal, tem vários. Hoje ele voa com o Falcon 9, né? Por que que tem esse nome? Porque tem 9 motores que impulsionam o foguete, né? Por isso que ele tem esse nome, Falcon 9. Por que que é Falcon? Millennium Falcon. Millennium Falcon, ele era apaixonado por Guerra nas Estrelas, exatamente. Então ele dá o nome tudo pra isso. A cápsula que ele leva, a cápsula dele chama Dragon, né? O primeiro voo dele, isso é uma coisa muito legal de falar. Ele queria provar pra NASA que ele era capaz de levar carga pro espaço. Mas a primeira Dragon dele que voou pro espaço foi uma cápsula de levar astronauta. Porque ele deixou subentendido que além da carga ele também podia levar astronauta pro espaço. E essa cápsula Dragon, ela tá exposta lá na sede da empresa dele na Califórnia. Tem a primeira cápsula que ela voou com o foguete e ela soltou e caiu no mar. E isso foi em 2012, se não me engano. Foi a primeira vez na história que uma empresa particular conseguiu lançar um foguete, a cápsula se desprender do estágio do foguete, cair no mar e ser recuperada com sucesso. Ou seja, então, até pro Guinness Book. Mais ou menos, né? A partir daí ele começou a... Nesse momento, ele já tava no Guinness Book. Oh, tem uma categoria Elon Musk no Guinness, cara. Ou seja, se tu conseguir entender, tu pode levar pessoas, então a preocupação do governo americano é que o Elon Musk usar o espaço pra levar imigrantes ilegais pros Estados Unidos. Essa, na verdade, é a preocupação do Trump. Aí você falou do foguete, né? Se o foguete dele é diferente. O foguete dele nem é tão diferente, não. O foguete dele é com o Falcon 9, né? Ele tem dois estágios principais, né? Tem vários foguetes que são assim, o Antares é assim, os da ULA são assim, entendeu? Tem foguetes que não é muito diferente dos outros, não. Mas uma coisa que diferenciou ele, não diria o foguete, mas da plataforma de decolagem que ele construiu, que é aquele lance dela ser meio móvel, né? Dela se mover de acordo com o foguete, vai parar, não tem uma parada assim. Não, isso aí é o projeto dele pra depois. Hoje, o que ele faz? Hoje, pra ele lançar, hoje ele lança foguetes lá do Cabo Canaveral. Ele paga para a NASA uma taxa para poder fazer os lançamentos dele. Ele fez acho que dois na Califórnia, na base de Vandenberg, que a NASA tem na Califórnia. Mas a maior parte dos lançamentos dele é no Cabo Canaveral, porque a empresa fica na Califórnia, a empresa, o setor lá, o escritório e tal. Mas em Cabo Canaveral, lá no Kennedy Space Center, se alguém um dia tiver a possibilidade de ir lá, é muito legal de ver. Do lado da NASA tem um galpão gigantesco da SpaceX, que é dali que ele coloca o foguetinho dele lá na base de lançamento e manda pra cima, entendeu? Só tem um detalhe que agora que você falou Cabo Canaveral que eu não posso deixar passar, é que eu preciso dizer que a primeira pessoa que não era um órgão governamental americano que decolou de lá foi o Pica-Pau, porque eu me lembro sim, senhor. Tem um episódio lá que ele sai voando lá do Cabo Canaveral junto com o jacaré. No fogão. Não, decolar do Cabo Canaveral, várias empresas usam. É porque é só pagar pra NASA, né? Mesmo porque nos Estados Unidos o melhor lugar pra você lançar foguete é ali mesmo, porque é o lugar dos Estados Unidos mais perto do Equador. Os outros lugares são terríveis de lançar, precisa de muito combustível. Ou seja, se cair o foguete, vai cair e matar todo mundo do Equador. Foda-se. Por aí mesmo. Agora, o que tem de diferente no foguete dele, que a gente conhece hoje, é o lance do foguete voltar e pousar sozinho. Isso foi a conquista dele de pouco tempo agora, né? Isso. O que acontece, a gente acha que é de agora, mas eu que acompanho mais assim o mundo espacial, né, digamos assim, né? Eu lembro da primeira vez que o chamado Grasshopper, que chama, que era só uma maquetezinha, ela subiu 2 metros. Foi uma das maiores comemorações que teve na SpaceX. Ela subiu 2 metros e pousou de novo. Isso aí foi a base de tudo que ele foi construindo depois. Depois ele colocou uma outra maquete maior, que ela voou 10 metros e voltou. Depois ele conseguiu colocar um sisteminha, tipo que a gente tem um drone hoje, para ele andar para um lado e para o outro, depois voltar e pousar. Então ele começou há muito tempo, e isso é legal de falar, da história do espaço. Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, a NASA quer mandar o homem para Marte. Em 2039, é a ideia de pousar um homem em Marte. Hoje não, né? Já faz uns 2-3 anos, o foguete já está sendo testado e construído, a cápsula já está sendo testada e construída, coisa que só vai voar para valer em 2039. Então você vê... O astronauta pode nem ter nascido ainda. É isso que o próprio pessoal da NASA fala. O Charles Bolden, que é o administrador da NASA, ele sempre fala isso. O primeiro cara que vai pisar em Marte ainda nem nasceu. Mas nós já estamos testando. A gente tem que chegar à conclusão que não pode ser o Matt Damon. Não. Ele chegar lá, o Matt Damon já tá lá, cara. Já tá lá, ele foi o primeiro, né? Ele não fala lá no filme. A gente coloca o Matt Damon numa cápsula criogênica, congela ele e espera um pouquinho. Aí manda ele. Problema resolvido. Mas aí tem um negócio legal de falar, que aí voltando naquele outro papo que a gente tava falando, do lance dele tornar as coisas viáveis, né? Uhum. Ele, quando ele começou com esse lance do espaço, ele viu que não tinha jeito, só tinha jeito de uma empresa privada ter um lance espacial se ele fizesse o foguete dele voltar e ser reutilizável. Por quê? E o exemplo que ele dá é sensacional. Não sei se vocês já ouviram. Imagina você pegar um avião, vou pegar aqui. Ah, já. Tá? Já viu, né? Pegar um avião do Rio para São Paulo. Chega no Rio, o avião é destruído, tem que construir um outro avião para você voltar. Se fosse assim, a indústria aérea, né, nunca teria ido para frente. Nunca. Se para cada lugar que você fosse, você tivesse que destruir e construir outro, não fosse um negócio reutilizável, não teria ido para frente. E é baseado nisso aí que ele fala isso aí em todas as palestras dele, ele dá esse exemplo aí. Ele viu que ele só podia fazer se tivesse como reutilizar o primeiro estágio do Falcon 9. E aí que começou toda a saga dele. É um negócio que demorou muitos anos para ele poder conseguir fazer o que ele conseguiu, que a gente vê aqueles pousos que são realmente espetaculares lá que ele consegue. Ou seja, né, chegou à conclusão que deve ser usado garrafa PET para fazer foguete. Essa é a conclusão que ele chegou. Então, e é legal, eu não sei se vocês já viram, depois se vocês não viram, vocês procurem no YouTube. Os primeiros pousos. Hoje todo mundo vê o pouso dele na balsa, em terra e tudo mais. Mas os primeiros pousos do Falcon 9 eram no mar. O que explodiu, de né? De propósito. Não, nem é o que explodiu na balsa, não. O foguete descia e ele fazia o foguete pousar no mar, no, na água. Eu e aí ele... Direto na água? Na água. Aí ele pousava e afundava o foguete. Por quê? Ele tava testando todo o mecanismo que tem ali no foguete, do foguete voltar direitinho em pé. Tanto que ele fazia o foguete pousar em pé. Sabe aqueles caras que fazem salto ornamental? O cara, quando pula, o ideal é que o cara pule retinho, que tire o mínimo de água possível da piscina. Se o cara dá uma barrigada, tal, sai água pra caramba. Qual que era a ideia dele? Era ver o foguete dele, se o foguete dele conseguia pousar retinho no mar. E na hora que o foguete dele afundava, ele via se ele tirava o mínimo de água possível. Ele perdia de propósito o foguete. Só pra... De propósito não, porque ele não tinha desenvolvido ainda toda a tecnologia, né? Mas só pra ver se ele tinha condição de fazer o foguete vir em pezinho e cair na água. Então você tá me dizendo que o cara... Ele... Porcaria, perdi o time da piada. Acontece. Eu ia fazer uma piada com salto ornamental. Não, eu imaginei a cena... Rapidinho, Richard. Eu imaginei uma cena agora... Do foguete indo pousar, a gente tá indo pousar, aí na hora que ele vai ver, ele, sei lá, deu uma piscada, ou ele se distraiu, ele, puta, perdi a porra do pouso. Tem que fazer de novo. Ah, mas aí que tá, o foguete dele leva um monte de câmera, viu? Aí então ele via, tem câmera por dentro, por fora, de tudo que é lado, né? Então, pra quem não viu, procure no YouTube os pousos do Falcon. O link tá no post aqui. Isso, coloca o link no post aí, porque é muito já, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena, e vale muito a pena porque pra quem tá vendo hoje ele pousar na balsa, você fala, pô, o cara tá pousando na balsa, aí dá errado, uma vez explode, o nego vem e desce o cacete, olha lá, o cara explodiu um negócio, que fracassado, cara, faz anos que o cara tá fazendo um negócio, entendeu? O pessoal que fala que ele é fracassou e tal, não tem nem ideia de que ele tá 8, 9, 10 anos pesquisando e fazendo as coisas pra isso aí dar certo. E aí, quando dá certo, também elogiam ele pra caramba, devem elogiar mesmo, porque é um negócio sensacional. Não. Nunca tinha sido visto isso antes, né? Não, e aquela, então... quantas missões espaciais foram necessárias pra Apollo 11 chegar na Lua? Isso. Quantas Exatamente. Pessoas morreram, né? Porque morreu a Apollo 1, os caras foram incinerados, né, dentro da Apollo 1. Não, sim, exatamente isso que eu tô falando. Tudo bem, você vai dizer, não foram todas até a 10 que todo mundo morreu, obviamente. Só que, pô... Teve falhas no percurso da NASA também. O cara lá pegou fogo na balsa lá, tá mais tranquilo do que você queimar um cara em mergulho atmosférico. Com certeza. Uma coisa interessante desse pouso na balsa, que acho que esse exemplo eu vi no vídeo do Isinobre, que é que você pousar o foguete na balsa é tão difícil quanto você jogar um lápis em cima do Empire State Building e esperar que ele caia em pé certinho do outro lado. É tão difícil assim. É, porque o pouso vertical, ele é um negócio, também se alguém quiser pesquisar depois, pesquise, é o problema do pêndulo inverso. Isso aí é um problema famosíssimo para quem faz faculdade de física e tal, matemática, estuda esse problema. Problema do pêndulo inverso, pesquisem aí e leiam, vocês vão ver que é um negócio muito complicado. entendeu? É muito complicado mesmo fazer esse tipo de pouso aí. Mas a pergunta é, o Elon Musk ou a NASA, quem chega primeiro em Marte? Elon Musk, com certeza. Na verdade, eles vão chegar meio junto, cara, porque a NASA tá... O Matt Damon. É, o Matt Damon deve chegar antes. Matt Damon já tá lá, cara. Já tá lá. Quando chegarem lá, vai ter uma fazenda de batata lá. Mas eles vão chegar junto, cara, porque em todos esses projetos aí do Elon Musk, a NASA tá dando todo o apoio pra ele. E aí, eu não sei se pode falar, pode ficar meio datado o programa. Tem problema ou não? Não, aqui só tem programa datado. Não, é porque... Quase ninguém vê isso mesmo, então... Não, é porque hoje quando a gente tá... Ninguém vê, porque é um áudio, né, mano? Agora, quando a gente tá gravando esse programa... O que aconteceu ontem, né? A Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Russa mandaram uma nave para Marte e ela não pousou, ela se espatifou toda. Muito provavelmente ela se espatifou em Marte. Por quê? Porque quem tem hoje o conhecimento necessário para você fazer um pouso em Marte é a NASA. São muitas variáveis envolvidas, pousar em Marte não é um negócio fácil, porque a nave ela vai vir muito acelerada, a atmosfera de Marte é muito rarefeita. Você usar os paraquedas supersônicos, que o pessoal chama, é um negócio que não é fácil. Você ter os retrofoguetes, eles funcionarem na hora certa, no momento certo, também não é fácil. Tanto que a Rússia, por exemplo, nunca conseguiu pousar uma nave em Marte. Toda a nave dela dá problema. Isso é karma. Isso é karma por ter negado o projeto do cara. Se fudeu. O Elon Musk tá sabotando a Rússia lá. E não é só a Rússia não, porque a própria Agência Espacial Europeia, a ESA, ela também não consegue. O último robozinho que ela foi pousar em Marte foi o Beagle 2, ele também se arrebentou todo. E ela teve que apelar para a NASA poder achar ele lá depois, e a NASA achou lá com as câmeras das sondas que ela tem em Marte. Peraí, não é qual é o nome do robô? Beagle 2. Porra, com esse nome também, né, cara? Não vai ter pouca nenhuma, né? Então, o que que acontece? Você perguntou quem que vai chegar primeiro, né? Existe uma parceria hoje da NASA com a SpaceX, existe um acordo comercial e existe uma parceria científica e tecnológica que a NASA está passando, digamos assim, o buzu ali para o Elon Musk para ele conseguir pousar uma nave em Marte. Porque não é um negócio fácil. É, como que o Elon Musk vai para Marte, né? Aquilo lá que a gente viu, aquela encenação toda da colonização e tal, aquilo lá é o final de tudo, tá? Ele acha que agora em 2000... É a última fase do Civilization. Exatamente. É a última fase do Civilization e que talvez a gente não esteja nem aqui pra ver. Em 2018 ele pretende mandar a primeira cápsula Dragon pra Marte. Esse aí é o plano dele inicial. Uma cápsula que não vai tripulada, vai só mesmo para testar essa tecnologia de pouso lá, que é um negócio complicado. Depois ele pretende, no meados ali da década de 2020, ele pretende mandar uma cápsula Dragon também com carga, porque uma coisa é você pousar uma nave que pesa 2 toneladas, outra coisa é você pousar uma nave que tem 50 toneladas de carga, né? O negócio é meio problemático. Para depois só ele tentar mandar algum astronauta dentro da Dragon ainda, e aí se tudo isso correr como se espera que corra, ele chegar naquela ideia dele lá, que a ideia dele, daquela palestra e tudo mais, nem é só Marte não, a ideia dele é muito além de Marte, é um negócio interplanetário que ele quer construir. Mas tudo começa no lance com do Marte. Foguete. Antes ainda, né? Tudo começa com o lance do foguete poder voltar. E aí que é acho que o Lucas que falou, né, daquela plataforma que ele vai construir, né? A plataforma vai pegar o foguetinho que pousar, vai reabastecer e vai mandar de novo. E uma coisa interessante, Lucas, que aquela plataforma ali que ele vai usar é a mesma plataforma que lançou a Apollo 11. Ele comprou a plataforma da NASA. Que ironia. Pois é. Uma coisa que eu acho, assim, do jeito meio louco que o Elon Musk é, assim, que a gente conhece, Eu não acredito que ele vai querer mandar um astronauta genérico, Matt Damon, pra Marte. Eu acho que ele vai querer ter esse gostinho de falar, eu fui o primeiro cara a pisar em Marte. Será que... Será? Cara, não, o pessoal não pergunta pra ele. Cara, ele vai estar assim, não sei qual vai ser a idade dele, mas se um dia fizerem um filme sobre ele, o cara que vai fazer ele no cinema vai ser Matt Damon, cara. Tem certeza. Congelamento criogênico, alguém? Porque, cara, uma coisa que o Elon Musk, que eu bato palma pra ele, cara, é essa parada da ousadia e de ele não ter medo de arriscar. Cara, porque eu vi um vídeo mostrando um quanto de dinheiro ele já perdeu, digamos assim, nos projetos que, abram aspas, falharam, né? Que ou explodiu, ou teve algum problema. Tipo assim, o que ele perdeu de dinheiro foi uma parada, eu acho que na casa dos bilhões já, nem milhões. E sozinho, né? Perdeu sozinho. O que o governo americano fez? O governo americano cansou de perder dinheiro sozinho. Por isso que ele foi atrás dessa parceria aí pra ver se tinha algum maluco que queria perder dinheiro junto com ele, entendeu? Não, e outra coisa, né, sempre Sérgio? Sempre tem um maluco, sempre, né? Sempre tem. É, e outra coisa, né, Sérgio? O lance também dessa parceria com a NASA é que quando você faz esse tipo de contrato, você também tá alocando pra sua equipe ali as mentes mais poderosas que estão dentro da NASA, né? Que podem ajudar nos cálculos e tal. Isso. Aí tem uma coisa interessante aí, porque se vocês verem, tem vários programas, a gente pode deixar linkado também uma entrevista que ele deu no 60 Minutos, aquele programa norte-americano lá, é muito legal também, tá? Ele, como eu falei lá no começo, né? Ele é autodidata em tudo. Ele não tinha conhecimento nenhum do espaço. E ele foi estudar tudo sozinho. Ele se enfiou nos livros, começou a conversar com um monte de gente e tal, para entender esse negócio do espaço. E aí você está falando desse negócio dos astronautas e tal. Ele tem um astronauta de confiança lá que trabalha para ele. É um astronauta... Não é tão famoso, porque os astronautas ali do programa de ônibus espacial nem ficaram tão famosos. Mas é um astronauta que já passou 6 meses na ISS e é um astronauta que voou em 2 missões de ônibus espacial. Esse cara é tipo o guru dele ali dentro da SpaceX para esse lance de espaço, porque ele não tem, digamos assim, a formação. Mas ele foi atrás e ele, totalmente autodidata, foi aprender tudo em livros. E ele fala isso em várias entrevistas, em livros e conversando com muita gente. Então ele... buscava, ele ia na NASA, conversava com um cara, conversava com um astronauta, conversava com outro, foi assistir aula em faculdade como ouvinte, né, que a gente chama, né, para ter uma noção das coisas que ele não tinha, para poder complementar, se afundou nos livros lá, igual ele fala também. Então, ele deve ter lido aquele livro Como Ir para o Espaço, For Dumbs. Exatamente. Começou por aí, né? E hoje ele tá aí fazendo história, praticamente, né? Em algum lugar o cara começa. Uma pergunta fugindo um pouco do contexto, dessa parte de estudo dele e tal, mas é o seguinte, um problema que eu imagino, dois, na verdade, que eu sempre imagino com relação ao espaço. O que é um foguete, teoricamente, quando ele tá em pleno voo, ele não freia. Aquela carroça sideral desgringolada que vai, nada para. Avião não freia também, não, cara. Cara, não é o sinal vermelho. Eu sei, mas o que acontece se alguma coisa imprevista aparece na frente? Existe um... Você já assistiu Lost? Já assistiu Lost? Eu senti o primeiro episódio igualzinho o que acontece, cara. Tá falando que quebra tudo. Fica pau, cara, aparecer do nada? Por exemplo, um asteroide, alguma coisa imprevista. Porque tem asteroide que a gente vai ver que tá tirando uma fina da orelha da Terra aqui, quando ele já tá aqui perto. Então, é o jacaré assim, no fogão. Então não dá pra você... pode ser... Não, mas esses foguetes, todos os foguetes, eles têm uns foguetinhos ali de fazer manobra. E eles... Não é que eles freiam, né? Eles desaceleram. Então, e aí ele consegue esquivar. Digamos assim. Ele consegue, eles manobram, né? Então, se você vê, por exemplo, a Soyuz foi lançada 2 dias atrás, amanhã ela vai chegar na estação espacial. Na hora de acoplar, se você vê na NASA TV, no momento que ela está acoplando, tem umas câmeras que mostram de fora que você vai ver uma. Tipo, não é uma fumaça, não. É como se fosse uma fumaça saindo em alguns lugares. Aquilo ali são os motorzinhos que vão endireitando ela, colocando ela no rumo certo, entendeu? Então tem como. Que faz aquele barulho. Isso, faz esses barulhos aí, exatamente, isso aí. E uma outra coisa é que tem uma teoria um pouco antiga que dizia o seguinte, talvez seja até bom ficar, colocar no final do cast, tem uma teoria um pouco antiga que dizia o seguinte, que a humanidade, ela seria mais provável ela se autodestruir antes de chegar ao nível de ser uma civilização interplanetária. Na verdade, essa teoria se abrange todas as civilizações. Ela seria, diriam, que uma raça qualquer, X, não chegaria ao ponto de ser interplanetário porque ela se autodestruiria antes disso acontecer. Cara, e aí falaram que ia acabar a humanidade antes do ano 2000, 2012, tudo. Não, sei, né? Pode parecer meio apocalíptico, mas é engraçado você pensar que o Elon Musk, ele teoricamente está desafiando essa teoria e com sucesso até o momento. Todo mundo tá, né? Na verdade, essas teorias de civilização, né? Tem um pessoal que estuda, né? Será que existe alguma civilização no universo? Em outro lugar? Será que ela é desenvolvida? Será que nós somos muito precoce e nós não vamos encontrar ninguém? Então tem, assim, centenas de estudos voltados com esse negócio de civilização. Tem um cara famoso que ele criou uma classificação de civilizações, que é o tal do Kardashev. E aí ele classifica a civilização Kardashev de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, é o tanto de energia que ela consome, é o quanto que ela consegue viver, e alguns classificam a raça humana de Kardashev tipo 1 e alguns de Kardashev tipo 0, que nós nem começamos ainda nada. Então, isso aí são essas teorias, né, que o pessoal desenvolve para tentar explicar, né, principalmente a vida. Essas teorias, cara, parecem alguma coisa de RPG, tá ligado? Assim... O seu personagem é Kardashev tipo 0. Pra evoluir, não sei o quê. Ah, vai tomar no cu, porra. Esses caras criaram essas teorias. Aposto que o Elon Musk nem era nascido quando essa teoria foi criada. Aí o cara nasceu aí. Mas ele nem liga pra isso também, não, entendeu? Ele segue a vida dele. Ele segue a vida dele. De se dando, entendeu? Qualquer um. Na pilha dele de bilhões de dólares. É porque a ideia disso aí era explicar o paradoxo de Fermi, né? Basicamente. Isso, tem os caras que estudam, né? Por que a gente não encontra ninguém e tal. Aí tem. A galera começa a viajar nessas teorias aí. Tem tudo isso mesmo. Mas o lance dele é. O lance do Elon Musk com Marte, eu não sei se vocês sabem, mas é muito avançado, cara. A ideia do Elon Musk, na verdade, é terraformar Marte. Não sei se já ouviram essa expressão. Sim, é transformar Marte num planeta habitável como se fosse a Terra. E eu juro que a última vez que eu ouvi falar sobre terraformar Marte, fora desse contexto do Elon Musk, ele falava sobre algas e baratas mutantes de Marte. Enfim. Marte? A última vez que eu ouvi em terraformar, eu tava assistindo Doctor Who. Caralho, porra. O que acontece, né? Enfim, a gente teria que terraformar Marte. Marte hoje, pra quem não sabe, Marte hoje é um planeta frio, seco, né? Então não tem nada lá. Não, água, não, provavelmente não deve ter água, só congelada nos polos. Água líquida hoje na superfície. Existem alguns indícios e tal, mas não deve ter tanta água assim. E qual que é a ideia dele? É terraformar Marte. Então ele quer degelar, tirar a água das calotas polares de Marte, transformar a atmosfera e tal. Tanto que, se vocês verem a palestra dele no IAC, que ele deu essa palestra aí famosa da colonização, enquanto ele estava falando, dando a palestra dele, atrás dele tem um Marte gigante, que durante a palestra o Marte vai terraformando. Ele começa vermelhão no começo da palestra dele. Quando ele termina a palestra, Marte está azul, com mar, com nuvem, tudo terraformado já. Porque a ideia do Elon Musk mesmo é terraformar Marte. Óbvio que, para isso, ele vai precisar ter gente lá para fazer essas coisas. Daí vem esse lance de colonizar. Então ele quer colonizar... Primeiramente, assim, para descongelar os polos, né? Tem que levar um ventilador gigante, né? Quem já descongelou... Frizia, sabe como é difícil, né? Tem que botar um ventilador. Não é esquema. Essa, Essa terraformação de Marte é a capa do Twitter da SpaceX. Entra lá, você vai ver. Aí tem Marte, aí vai. Não só do Twitter. O canal tudo, deles, né? No YouTube é lore, porque isso aí é isso que eu queria chegar. A ideia do Elon Musk, ela é muito maior do que tudo isso que a gente tá falando, entendeu? A ideia dele mesmo, o original, é terraformar Marte. Tudo isso que ele tá fazendo é foguete que pousa em balsa, foguete que volta, pousa em terra, Dragon que vai pra estação. Tudo isso tem um finalmente pra ele, que é um dia ele conseguir terraformar Marte. Ele tem o plano já pra isso. Fazer pessoas saírem da Terra pra Marte, Marte pra Terra, como se fosse, sei lá, pegar. Exatamente. Pegar o Santos pra chegar na Paulista, né? Isso, porque pra deixar o quê? Ele quer popularizar esse lance do espaço. Ele acha que o espaço é um negócio muito elitizado, entendeu? É só um maluco aqui, um outro cara ali, os astronautas e tal. Por que que não é todo mundo pode ter acesso a isso? Por que que todo mundo um dia não pode pegar? Cara, vamos lá em Marte, vamos conhecer Marte, vamos estudar Marte, entendeu? Então tem várias coisas. Ele tem isso aí, é isso que eu queria falar, né? Que o plano dele é muito maior. Usar um bilhete único pra pegar um ônibus espacial. Isso. Ônibus espacial, mas não. Ônibus espacial não tem mais, não pode. Talvez um metrô. Trem espacial. Ônibus espacial não pode mais, não. Então, o cara quer que o cara dessa. Vai ali, vira a esquina do terceiro asteroide, desce ali pela Imigrante e tá lá em Santos, lá comendo frango com galinha lá em Marte. Final da tarde do Milão, assim. Mas aí a gente tem fazer uma problema. Nave. Rapidinho, Nilson. Meu sonho mesmo é um dia ter uma nave em formato de navio. Aí sim vai ser foda. Aí você tá indo pra planeta dos macacos, meu amigo. Mas não, enfim. Não, caraca. É terra do nunca, cara. Navio. Cara, eu acho isso tão estiloso, um navio que vai pro espaço. Ia ser muito foda, cara. No Planeta dos Macacos, o livro, tem um navio assim. Um navio ou uma nave, não sei como chamar. Uma pergunta curiosa. A gente tem uma questão que eu acho complicado de passar, que é a comunicação. Porque assim, hoje em dia é muito fácil você falar com qualquer pessoa do planeta. E isso torna a globalização e viver entre vários continentes uma coisa muito mais simples. Só que tem um delay muito maior numa comunicação daqui pra Marte. 10 minutos hoje. O Elon Musk, ele tem alguma solução para isso? Ou alguma sugestão para como resolver esse problema? Então, é aí por isso que ele conta com a NASA, né? O que que a NASA... Aí, em paralelo ao Elon Musk, só fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Uhum. O Elon Musk tem essa ideia dele. Então, a ideia dele, terraformar Marte, colonizar, papapá. Paralelo ao Elon Musk, a gente tem a NASA. A gente não pode esquecer que a NASA... tá fazendo um monte de coisa para ir para Marte. A NASA tem um grande programa dela, vamos deixar o link aí também, que chama Journey to Mars. Você pode entrar lá, você vai ler, tem todo o plano detalhado do que eles querem fazer para ir para Marte. O Curiosity, acho que todo mundo conhece, né? O roverzinho que tá lá, que tira aquelas fotos legais, é um início de todo esse processo da NASA. Ela lançou o Curiosity, em 2020 ela vai mandar um outro rover, que é bem parecido com ele, e aos poucos ela vai indo. Vai mandar no futuro uma série de sondas que vão ficar na órbita de Marte, justamente para o quê? Para melhorar essa comunicação. Hoje, ela usa duas sondas só. Então, tem momentos que, dependendo da posição que Marte está, a comunicação fica precária. Mas, como eu falei lá naquela hora, né? Que a ESA e a Roscosmos mandaram a nave agora que não deu certo, ou que deu, não sabem, mas provavelmente não deu. A comunicação hoje está demorando aí cerca de 10 minutos, tá? Então, o sinal para chegar de Marte para a Terra demora 10 minutos. Ainda é mais rápido que o 3G em São Paulo. É. Então, não é. Se tiver não metrô, é tão... tá bom. O Elon Musk vai fazer uma parceria com o WhatsApp. Ah, tem o WhatsApp marciano. Já é verde, né? O símbolo. Ok. Mas a ideia é essa, né? E na Terra também, né? Nós vamos ter mais radiotelescópios para receber a rede, né? A chamada Deep Space Network, a DSN, que conta aí com várias antenas espalhadas pelo mundo. Quem quiser também, procura a DSN, que você pode acompanhar ao vivo a recepção de sinais de todas as sondas que estão voando no Sistema Solar pelas antenas da DSN. Também eles pretendem aumentar essa rede de antenas. E aí, com isso, deixar... Vamos ver, né, se cai aí esse tempo de comunicação. Marte tem vários problemas, que é esses problemas de posicionamento, tá? Quando, por exemplo, Marte está passando atrás do Sol, tem um momento que Marte está em oposição com a Terra, que é o melhor momento para você mandar qualquer coisa para lá, que é quando a viagem dura aí seus 8, 9 meses. Só que tem um momento contrário, que é quando Marte está do outro lado do Sol. Nesse momento ainda, a comunicação ela sofre muito, tá? Uhum. Mas pelo que eu entendi, então, a gente teria que ter alguns beacons para poder fazer esse... uma espécie de retransmissão. E, exatamente. É isso que é feito hoje, só que hoje tem pouca sonda. A NASA pretende colocar mais sondas ali. É mais ou menos a comunicação via satélite na Terra, né? Você coloca, tipo, retransmissores, né? Então o sinal sai lá da superfície de Marte, chega nesses satélites, e esses satélites mandam ele para a Terra. Interessante. Eu achei que a gente ia ter uma certa dificuldade devido ao tempo do sinal em si, seja de rádio ou de feixe luminoso. Mas é interessante saber que a gente consegue acelerar isso. Elenilson, tu já jogou algum jogo online com a internet ruim? Meu irmão, delay a gente já tá acostumado, brother. Vai dar tudo certo. O que é 10 minutos de atraso pro cara que tá 15 anos tentando pousar foguete? Não é nada. Agora, Marte tem vários outros problemas, né? Assim, outros seríssimos, né? O principal deles é a radiação. Porque Marte não tem atmosfera. Radiação não é problema. É evolução natural. Faz a seleção ali, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo bronzeado, moreno lá pra se proteger da radiação. Não vai dar tempo. Sem cabelo. Não, o cara morre de câncer antes, cara. Enfim, mas o problema da radiação também, como ele também tem... eu não vi ele falando disso na apresentação. Por quê? Então, aí que entra o lance da terraformação, que eu falei pra vocês. Uma das etapas principais da terraformação de Marte é você criar uma atmosfera. Porque Marte tem atmosfera? Tem, mas é uma atmosfera muito rala, muito rarefeita. E não tem campo magnético em Marte. E isso faz com que o vento solar, que é as partículas carregadas que o Sol emite, elas vão direto para a superfície e castiguem lá o planeta. Entendeu? Então, ele sabe disso. Sabendo disso, uma das etapas principais do processo de terraformação de Marte é criar a atmosfera. Ele tem lá as ideias dele de como fazer, extrair o seu... Tem toda a química lá que ele precisa fazer para isso. Ele teria que instalar tipo usinas, né? Tipo, refinar. Vamos dizer assim, como se fosse uma refinaria. Entre várias aspas, tá, pessoal? Entre várias aspas. Mas como se fosse uma refinaria para pegar o material que tem no solo de Marte, fazer toda uma transformação, mais ou menos com o que vocês viram ali em Perdido em Marte, que o cara faz aquela química toda e tal para tirar um elemento daqui e outro ali, é fazer aquilo em larga escala para criar uma atmosfera em Marte. E também, não só atmosfera, porque só atmosfera não adianta, ele pretende, e aí é uma parte muito polêmica do plano dele, bombardear Marte para tentar reativar o campo magnético do planeta. Então, ele tem duas ideias bem viajantes. A primeira é jogar um asteroide em Marte. Aí o asteroide vai se chocar e ele acha que com isso o núcleo volta a girar e gera o campo magnético. Ou a outra é levar um monte de bomba nuclear para Marte, bombardear lá e fazer o núcleo girar de novo e criar o campo magnético. Aí que entra a Rússia! Aí que entra outra coisa. Tem um jeito mais fácil de você... Pera aí, rapidão. Vamos dar um corte aqui que... Você acabou com a minha piada, cara. Eu só queria falar... Tem um jeito mais fácil a gente resolver esse problema da terraformação de Marte. É só a gente mudar todas as fábricas chinesas pra Marte. Só o gás carbônico que sai daquela desgraça faz a atmosfera inteira. Ai. hoje, só existem dois países no mundo que são capazes de lançar um homem para o espaço. É a Rússia com a nave Soyuz e a China com a nave Shenzhou dela. Hoje a gente tem dois taikonautas, taikonauta porque a gente sabe é o nome do astronauta chinês. A gente tem, é, sério, astronauta é americano, cosmonauta é russo e taikonauta é chinês. Caraca! A gente tem hoje, no dia que a gente tá gravando, tem dois chineses, dois e taikonautas. Você sabe como é o brasileiro? Como que é, manda bala? Ruenauta. Como? Ruenauta. Não, eu ia falar... Peralta. Peralta, eu ia falar sambanauta, mas beleza, cara. Pode ser. Então você falou da China, né? Da gente mandar os chineses pra lá, né? E a China tá no espaço já. Só ela e a Rússia que podem mandar astronautas hoje, ou ser humano pro espaço. Nenhum outro país do mundo consegue, nenhuma outra nave consegue. A China está muito desenvolvida. O grande problema da China é que ela é muito fechada, então para a gente ter informações de lá não é tão fácil assim. Mas os taikonautas estão lá na Chang'eong 2, que chama, que é um laboratório espacial. Quem viu Gravidade aqui lembra da Chang'eong 1, que é onde a Sandra Bullock entra para voltar para a Terra. A China lançou a Chang'eong 2, que é um laboratório espacial, não é uma estação ainda. Em 2018 ela começa a construir a estação dela, termina em 2020. Ela vai para a Lua, vai pousar na Lua, pretende instalar um observatório na Lua. E nesse meio tempo todo, enquanto tem NASA e Elon Musk de um lado, por que não, né? A China pode vir pela rabeira ali e catar os dois. É, pode crer. Cuidado com a China. Cara, eu fico imaginando, vai cair pedaço de nave de qualquer parte. Aí quando tu vai pegar o pedaço, made in China. Ano que vem, pra quem quiser, ano que vem, aquilo que aconteceu no filme Gravidade vai acontecer de verdade. A Chang'eong 1 vai entrar na atmosfera da Terra. A gente não sabe aonde nem quando. Espera-se que caia no mar, né? Já que tem bastante oceano aí pela Terra fora, mas pode cair em Terra, né? Dessa azar do caralho também, né? Tem não sei quanto por cento de chance de cair no mar. Aí vai cair na casa do seu Jorge. Tipo, porra, pô, eu ia ficar feliz. O Jorge, ele pega aquilo e vende pra sucata, mano. Pô, vende pra sucata não, vende pra China, pra ela guardar lá no museu dela. De verdade. Falando nisso, né, e voltando a falar da SpaceX, eu não sei se vocês sabem, mas tem um fato muito interessante da SpaceX, que uma vez ela lançou um foguete, e um Falcon desses da vida, e um dos estágios dele caiu no Brasil, lá no Mato Grosso, numa fazenda no Mato Grosso. Sério? Tô falando sério. Eu fiquei sabendo disso, não só eu, mas um grupo de amigos que a gente conversa e tem essa... mexe com coisa de astronomia e tal, né? Uhum. Nós ficamos sabendo, uma das pessoas entrou em contato com um engenheiro da SpaceX e falou, olha só, aqui na minha, pertinho da minha cidade, numa fazenda aqui, caiu o estágio do seu foguete, você quer ele de volta? Ele tá aqui e tal, não sei o quê. O cara falou, não, a gente não liga pra isso aí não. Caiu. Não precisa dessa porcaria não, pode ficar. Mas não, você falou caiu. Imagina o Capial na sacada dele assim, com a palha na boca, ele olha o negócio caindo assim, bem em cima do gado, pastando lá na frente. Oh, é hoje que chegou os caras quentes aqui, dona Betana. Vem aqui pegar o menino. Você queria dizer Betânia? É Betana mesmo. Betana foi foda. Betana. Quem disse que esse negócio de alienígena era mentira? É por isso que nasce lenda de Curupira, dessas porras todas, que cai a porra ali e é o capeta ali. Não, o capeta e só pra não é, terminar, né? E só pra terminar esse lance de cair pedaço de nave, no norte do Brasil, Amapá, Roraima, Amazonas, no Pará, cai muito pedaço de nave, sabe por quê? Porque tem muita nave da Agência Espacial Europeia que é lançada da Guiana Francesa. E normalmente quando esses estágios se separam, quando não pousa controlado, como é o caso do Falcon 9 do Elon Musk, ele cai e ninguém sabe onde ele vai cair, né? Não tem controle nenhum, é descontrolado. E como a Guiana é aqui perto do Brasil, no norte do Brasil, muitos pedaços de nave caem lá no Maranhão, tem pedaço de nave na Pará. E esses pedaços de nave são interessantes, dos Arianes, que são os foguetes da Agência Espacial Europeia, porque... cai é tipo um pedaço do tanque de combustível, que é uma bola perfeita. E quando cai, o cara tem certeza que de dentro da bola vai sair um extraterrestre. É, isso pode explicar porque qualquer negócio que você vê aí, a nave é bola. Exatamente. Você vê lá no Dragon Ball, a nave é bola, o Super-Homem, a nave é bola, tudo é bola. Mas tem esse fato interessante da SpaceX cair um pedaço do foguete deles aqui no Mato Grosso. E aí eu lembrei porque vocês falaram aí, né? Imagina o cara tá lá e cai um pedaço em cima da casa. Cai, isso aí acontece, é, tá. não é tão difícil, não. Mas isso aí no ele separa antes de entrar, então, em queima atmosférica. Ele não tem velocidade pra queimar. Não, o que acontece é o seguinte, né? Vamos pegar o Falcon 9 aí, que a gente conhece, né? Que a gente tá falando do Elon Musk, né? Uhum. O Falcon 9, ele tem basicamente dois estágios. Ele tem um primeiro estágio, que é o foguetão mesmo, que tem qual que é a função dele? É jogar o cara o mais longe possível para entrar em órbita, né? A órbita, ele entra ali a aproximadamente 100 km. O espaço, vamos dizer assim, começa a 100 km de altura. Então você precisa construir um foguete que saia, né? Que tenha velocidade para sair da velocidade de escape da Terra e para jogar o que você precisa jogar, ou um satélite ou o que for, na posição que você calculou. Então o que acontece? Você vai ao primeiro estágio queimando, né, aquele combustível todo, vai subindo. Quando termina a queima do combustível do primeiro estágio, ele se separa e aí começa a queima do segundo estágio. O primeiro estágio, ele cai, entendeu? O do Falcon 9, ele cai controlado. Ele vem como se fosse um drone, né, tudo automático, óbvio. Vem todo automático ali e pá, pousa. O segundo estágio não, tá? O segundo estágio da Falcon 9, ele vira lixo espacial. Mas ele pode cair a qualquer momento. Porque ele tá ali vagando, né? Ele tá um negócio descontrolado. Então queimou o primeiro estágio, levou até onde os engenheiros lá calcularam que tinha que levar, soltou o primeiro estágio. A partir dali, o segundo estágio toma conta. E vai até a altura que você... Porque quando você contrata uma empresa para lançar um satélite, depende, né? Se é um satélite geossíncrono, se ele vai ficar em órbita polar, se ele vai ficar em órbita muito distante. E isso aí é que vai definir o foguete, a configuração do foguete que você vai levar. Esses foguetes aí, todos eles, você pode mudar um pouco a configuração deles, tá? Uhum. Então é tudo muito... Muda o quê? Via Wi-Fi? Muda sim, mas muda... Não. É na hora do lançamento essa mudança. Não, na hora de contratar, né? Então, por exemplo, eu quero lançar o meu satélite aqui... O meu vai entrar em órbita geossíncrona. A órbita geossíncrona é, sei lá, 20 mil metros lá. Tem, eu não sei de cor esses números, não. Mas tem um lugar lá no espaço, que é a órbita geossíncrona. Aí você chega para a SpaceX e fala, ó, eu preciso de um foguete que leve até tal altura. Aí o cara fala, então nós vamos usar aqui um Falcon 9 com X% de tal combustível, Y% do outro, um segundo estágio desse tamanho. Ele monta a configuração do foguete de acordo com a contratante. Caraca, então meio que um foguete personalizado, né? Exatamente. Cada tipo de situação você precisa assim, de um foguete diferente, né, cara? Óbvio que essas configurações... Não, só pra fazer aqui, que senão o pessoal vai pensar que é qualquer uma, né? É. Mas essas configurações, você sabe já mais ou menos quais são. A órbita pode ser geossíncrona, polar ou tal outra. Então são três ou quatro tipos ali que você adapta o foguete, dependendo da empresa que te contratou. Eu ia chegar assim, se eu fosse, caraca, muito rico, eu ia chegar assim, SpaceX, eu quero que vocês me façam um foguete no formato de navio. Não importa como. Quantos cara, o problema com esse foguete de navio, tá foda, viu? A gente pede pra desenhar o navio no foguete, cara, porque o foguete é um negócio comprido. Não tem como a aerodinâmica ser um navio. A aerodinâmica foi pro caralho também nessa porra aí. Mas já que o tema que é espaço, é um e a gente pode falar um pouco do futuro do espaço... Sim, é o último Lucas... item aqui da pauta, que é o que esperar pro futuro, depois então, que o Elon Musk começou com tudo isso aí. Fazer um gancho aqui com o Lucas falou, que ele quer um foguete em forma de navio, cara. A Planetary Society... Quem não quer, né, cara? Quem não quer, é verdade. Quem não quer, né? A Planetary Society, o dono dela é um cara chamado Bill Nye, um cara muito legal. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer. Ah, ele vou tem lá tomar um café com ele. Bill Gates. Oi? Vou lá tomar um café com ele, você disse pra eu conhecer o cara? Ele, piada o projeto dele, sabe como te chama? Light Sail, ele voou um ano passado, é uma vela movida a vento solar. Então o início do seu barco aí não tá caraca, tão bom assim. Caraca, vai tomar no cu quem tá te confiando aí, cara. Porra. Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro, cara. Vela solar. Eu ainda digo Planeta dos Macacos. Faz a mesma coisa. Na verdade, é Vela de Luz, né? Que ele chama. A gente deixa o link aqui na descrição também pra quem quiser ver. É o Light Sail, é um projeto do Bill Nye. Ele é tipo uma. Como chama aqueles? Crowdfunding, entendeu? Se você quiser, você pode entrar lá no Light Sail e ajudar ele. Ele já tá arrecadando grana pra fazer o próximo. Esse Light Sail ele lançou. Eu acho que deu uma ou duas voltas pela Terra, entendeu? E depois desintegrou na atmosfera. Mas é o início, é uma vela movida a não a energia solar, não. É os fótons, né? Que batem nela e empurram ela. É um negócio, uma tecnologia muito legal. Mas é o início do seu barco espacial aí, ó. Vocês estão me tirando que legal. Mas assim, abrindo um parênteses nesse barco, que eu tô falando aqui desde cedo, no livro original do Planeta dos Macacos, eles têm um conceito de um barco, uma nave, que ela se alonga, encolhe e ela tem o formato de uma vela. Quando ela se alonga, ela capta mais energia, mais X lá, a energia que ele descreve no livro, e aí ela vai pra frente. Quando ela se afina, ela para de captar e para, e ele tende a frear com outro empuxo. É uma coisa bem similar. É engraçado isso, hein? Não é engraçado não, cara. Esses caras de hoje, Elon Musk, esses caras mais inovadores, esse Bill Nye é um outro cara, eles se inspiram muito nessas histórias de ficção aí do passado, entendeu? Eles acreditam que lá alguma coisa tem escondido ali que o cara pode usar. Eles vão atrás disso aí. Não, é engraçado que eu digo o assim, no sentido... O futuro só existe por causa do passado, né, cara? Mas o que eu quero dizer é que, assim, lembra um pouco aquela velha máxima do... A vida imita a arte. Exatamente. Quer ver um exemplo? Quando lançou o filme do Interestelar, ele foi considerado tão... inovador nessa ponto da ponte científica, né, de padecer da ponte científica. É, sim. Tão inovador pro grande público, né, cara? Não, cara. Muitos cientistas pegaram, por exemplo, a representação do Interestelar, do buraco negro. Muitos cientistas, cara, pegaram aquela representação como uma representação quase que real, cara. Assim, que, só pra te falar o que foi aquilo ali, Quem fez parte daquele filme foi o Kip Thorne. O Kip Thorne, pra quem não sabe, era o cara que tava cogitado a ganhar o prêmio Nobel esse ano por conta das ondas gravitacionais. Aí aquela falaram, você não vai ganhar porque você fez esse filme aqui. A representação... Brincadeira, o filme é bom. Na verdade, Lucas, é meio ao contrário do que você falou, cara. A representação do Gargantua, que é o buraco negro do Interestelar, ela é a simulação mais bem feita até hoje pelo Kip Thorne, pela equipe de cientistas dele, do que seria um buraco negro. E ele emprestou a simulação dele pro filme, pra ela aparecer no filme. O que ia ser louco nesse filme era ver esse buraco negro aí soltando gamma ray burst, destruindo o filme inteiro, é isso? Sair do buraco daquele tamanho, ninguém ia nem sobreviver mesmo. Eita porra! Mas, ó, esse aí, a gente tá falando do futuro do espaço, né? A gente hoje, só via 2016, a gente só viaja no que a gente chama órbita baixa da Terra, que é Estação Espacial Internacional, que tá nem a 400 quilômetros de altura. Isso é o que o homem vai. O homem, só uma vez, foi além disso, que foi quando o homem foi na Lua, pra quem acredita, né? Pode ser que tenha gente que não acredite, eu acredito. Eu também. Quando o homem, então. Não, mas, é sempre bom a gente pôr esse parênteses. A minha avó ainda disse que não foi, não. Na verdade, ela até disse que foi. Só que ela disse que foi quando tava no pôr do... Quando tava nascendo o sol, que a lua, ela entra, encosta na Terra, que aí dava pra ir. Tá, fica perto, né? Fica perto, ela falou que dava pra ir. A lua só vai Deus, só Deus vai pra lua. Não, ela falou, dá pra ir pra lua, só esperar, né? Virar só esperar ela abaixar. Na hora que abaixa, vai lá. Mas isso é uma coisa que pouca gente percebe, cara. A única vez que o homem voou além da órbita baixa foi quando o homem foi pra Lua. E isso terminou em 1977. Desde lá a gente só voa na órbita baixa. Então, melhor dar uma evitada e ir longe, assim, por enquanto, porque vai que você passa buraco negro, acaba parando aquele filme do Planeta dos Macacos de 2001. Melhor não. Volta, né? Exatamente. Vai que você vai meio longe lá e você se perde em Marte. O pior nem é ser o planeta dos macacos. O pior é ser o planeta dos macacos de 2001. Não, esse é o problema, cara. Pô, o planeta dos macacos é bom, gente. O original é bom, na época ele foi... Não, cara, mas de 2001... É... É. A gente conversa depois, viu? A gente conversa. Até porque só tem um livro, meu amigo. Mas aí o que acontece? O futuro, qual que é então? O primeiro é conseguir viajar além da órbita baixa. Já vai ser uma coisa boa. Os Estados Unidos pretende fazer isso. Ele vai mandar a cápsula Orion dele, que é a nova cápsula, dar uma volta na Lua com astronautas e voltar para a Terra. Depois a gente tem aí a história toda do Elon Musk de ir para Marte, e não só para Marte, né? Ele depois, com aquilo lá que ele propôs, ele quer fazer viagem interplanetária. Então ele quer ir visitar, por exemplo, as luas congeladas do Sistema Solar, que hoje é onde a gente acredita aí, quem acredita, né, são os lugares mais prováveis para ter algum tipo de vida, que é Encélado, Europa, por exemplo. E depois a gente tem, falando aí, fazendo esse apanhado geral do futuro aí, a gente tem o Stephen Hawking com o Zuckerberg e outro bilionário aí do ramo também, que eles estão propondo fazer a viagem interestelar, que é ir até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, que fica 4,2 anos-luz de distância. Já dizia o nome. Exatamente, só que não vai ninguém. Ele vai mandar o quê? A nave é do tamanho de um chip e ela é impulsionada pela vela lá do barco do Lucas lá. Ah! Aí, ó. Você fica me zoando? Sociedade toma essa. É, exatamente. Só que a do Stephen Hawking é pior, porque a do Stephen Hawking é movida a laser. Ele pretende colocar laser nas montanhas mais altas da Terra. Você lança esse chipzinho, ele abre uma vela gigante e você bombardeia ele com laser e ele vai chegar aí a 30, 40% da velocidade da luz. Isso é o que ele diz, né? Nas contas lá que ele fez. E com isso nós vamos conseguir chegar em Próxima Centauri, em Alpha Centauri, em Beta Centauri. Então vamos dizer assim, o futuro é esse, mas, pessoal, é uma coisa muito distante do que a gente tem. Assim, hoje, a gente só chega a 300 quilômetros. A gente tá na casquinha aqui ainda, entendeu? E Próxima Centauri, ela tá a alguns anos-luz, não? 4,2. 4,2? Dá pra ir. Dá pra ir ainda. Ainda dá pra ver chegando lá. Dá pra ver chegando. Não, é porque uma coisa que eu tava pensando que chega a ser meio triste, que existe a chance de boa parte desse pontapé inicial, o próprio Elon Musk não vê. Elon Musk nunca vai ver a terraformação de Marte. Tipo... Terraformação completa, provavelmente não. Agora o talvez o quarto clone dele veja, mas não sei. O pontapé inicial ele vai ver, sim. Talvez ele até dê o pontapé inicial, né? Não, o pontapé eu digo que sim, mas por exemplo, colonização, população de Marte. Ele não vai chegar. Mas aí você pega o Stephen Hawking com a viagem dele interestelar, esse aí tá mais perto ainda de não ver nada. Vocês estão voando. Mas Stephen Hawking lá, daqui a pouco ele vai transmitir a consciência dele pra dentro de um robô e tá tudo certo. É a consciência dele que vai fazer a viagem, cara. Vocês estão esquecendo daquele homem bicentenário. E os órbitos artificiais. O Elon Musk vai ser o próximo homem bicentenário. Obrigado, aquele filme. Pode ser, né? Claro. Do Robin Williams, né? Robin Williams, né? Aí com certeza ninguém vai poder reclamar que o seu Elon Musk é útil ou não, mas enfim. É verdade. Mas esse aí que é o futuro, mas isso aí vale lembrar, que eu tento lembrar toda hora quando eu tô falando que hoje, cara, 2016, a gente só vai a 300 quilômetros. Tudo isso que a gente fala é muito, muito mesmo, quase 100% muito. No campo da especulação, entendeu? Mesmo porque o próprio Elon Musk, a gente começou falando muito dele aqui, muita gente acha ele um megalomaníaco e duvida muito das coisas que ele pode fazer. Porque ele tem muito problema de várias coisas que ele já fez aí no passado próximo, né? De meio que mascarar os números, de apresentar um orçamento e depois fazer um negócio que custa 30 vezes mais. Não tem problema nenhum, porque o dinheiro é dele. Igual o Lucas falou lá, quem tá perdendo milhões não sou eu, não é ninguém, não é o governo, é ele. Então, se o, ele fez um projeto que custava 10 e o projeto terminou custando 150, cara, o dinheiro é todo dele. Mas isso aí pode de alguma forma inviabilizar. Eu torço para que não, eu torço para que tudo dê certo, porque vai ser sensacional. Ah, então, então cancela aquele crowdfunding que eu falei no começo do episódio, por favor, então. Ajuda o barco lá do Bill Nye, cara. Ajuda o barco do Bill Nye. É verdade, não, cara. É, vamos mudar o... Vamos mudar, não é mais pra SpaceX. É o mundo onde eu pego o meu barco voador e, sei lá, cara, viajo por esse mundão aí afora, meus cabelos ao vento. Ia ser super fantástico. Só tem uma pessoa que eu quero agradecer aqui, na verdade. Para tudo. Quero agradecer o senhor Elon Musk, que ele tá fazendo um carro que eu não vou ter nem que dirigir mesmo nessa porcaria aqui. Só isso aí. É, o carro vai me levar pra todo lugar que é... Ah, e uma coisa carro. Legal, cara. Vocês querem ver esse carro dele funcionar? Entrem no canal de um cara chamado Casey Neistat. É, eu conheço cara... o canal. Muito bom. É muito bom. Ele, outro dia, ele tava na Califórnia e ele andou no Tesla autônomo, junto com um amigo dele. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Então entrem lá. É, eu acho que é um vídeo da semana passada. É um vídeo que ele tá na Califórnia. Xadrez, cara. Já viu esse vídeo dele jogando xadrez com o amigo dele? Um carro já, que já. Ele dirigia. Muito bom. Exatamente. Esse é muito legal você ver o Tesla funcionando, cara. Pode, eu posso procurar esse vídeo e pôr na descrição. Eu mando para vocês aí para vocês colocarem. Beleza. Pode colocar. Você tá devendo. Aí você vai ver. Mas é verdade. Eu... O pessoal já me chama de preguiçoso por querer ter um carro automático. Eu quero um carro que eu não tenho que fazer nada, meu filho. Autônomo, né? Tá certo. Obrigado aí, Jarvis, Elon cara, Musk. Eu quero tá aqui no K3. Igual o Jarvis do Homem de Ferro, tá ligado? Mas aí vale outro podcast. É. Carro autônomo, cara, é um negócio problemático. Você começa a pensar filosoficamente, viu? Ah, sim. É. Tem aquela declaração da Mercedes de alguns dias atrás aí que também não animou muita gente. É, mas isso fica pra outro cast. Valeu, galera, por ter escutado até aqui. Não esquece de assinar o feed, acessar o site. E vocês têm alguma coisa pra falar? Cara, eu queria agradecer a vocês aí pelo convite. Sempre é legal bater papo aí, conversar sobre essas coisas do espaço, astronomia. Eu sou, assim, meio suspeito a falar, porque eu sou apaixonado por isso desde de 1985, quando eu vi o Halo. Não, cara. Então, pra mim sempre é legal pra... Visitem lá meu canal, Space Today TV, Space Today no YouTube. Lá tem o vídeo da terraformação de Marte, onde eu explico toda a história da terraformação aí dada pelo Elon Musk. Eu explico com base na ideia dele. Só fazer um mega parênteses aqui, cara. Não é que a ideia dele seja melhor e nem que vai dar certo. É a ideia dele. Existem outras centenas de ideias de terraformar Marte, mas tem esse vídeo no meu canal onde eu falo isso. Tem meu vídeo também, onde eu falo sobre a palestra que ele deu na IAC. Eu faço uma análise lá, meio geral, de tudo que ele falou e mostrando o Marte Terra formando atrás dele. Para mim foi a coisa mais legal. Mas agradecer a todo mundo aí, obrigado pelo convite. E quando quiserem aí, tô disponível aí. Falar de espaço, qualquer, tamo aí. Então, valeu aí, cara. Valeu, cara. Até mais valeu, um cast valeu. Científico aí. Não sei quando rola, mas rola. Obrigadão, cara. Realmente gostei do papo. Esse sai quando? Daqui a quantos anos, Richard? Aí, só sei de uma coisa. Marte já vai estar terra formada quando esse... Isso aí, cara. Esse aí você vai ter que desculpar a gente. O X-Video saiu em 2007, tá? Eu olhei no Wikipedia. Então, SpaceX é mais velho. Cara, SpaceX é muito nome de site pornô, cara.